Joga pra trás, tu costa em costa. Aquele pique! Baraca, baraca, mão no chão. E pleno bundão. Que eu vou dar tapão, puta, puta, puta. DJ MP7, volta, volta, putaria, porra. Eu só quero as de 14, eu só quero as de 14. Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje. Mano Zaf, eu quero putaria. Cansei do 150, vou foder no 130. DJ MP7, volta, volta, putaria, porra. Eu só quero as de 14, eu só quero as de 14. Da xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje. Mano Zaf, eu quero putaria. Cansei do 150, vou foder no Eca tropa da Parma que hoje tem festa privada. Eca tropa da Parma que hoje tem festa privada. Balão, copão, Jack Daniel, muita bala. Eca tropa do homem que elas querem se envolver. Acende a da Parma e liga pro Matuê. Ouvindo set do psico muito longe de estresse. Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete. Nós fala que ama pra comer as piriguete. Igual Cristiano Ronaldo, joga cassete, mas fala que ama pra comer as piriguete. Vem com a tropa da Parma, que hoje rola Mickey Mac. Vem com a tropa da Parma, que hoje rola Mickey Mac. Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete, mas fala que ama pra comer as piriguete. Sabe quando ela te ama, mete pra você, sabe quando ela te ama, mete pra você, trouxe, trouxe no lance, só papo de te comer. Trouxe, trouxe no lance, só papo de te comer. Com Cristiano Ronaldo, não joga cassete, mas fala que ama pra comer as piriguete. Com Cristiano Ronaldo, não joga cassete, mas fala que ama pra comer as piriguete. Festa privada, é tropa da Parma, que festa privada. Balão, copão, que deu muita bala. É tropa do homem que elas querem se envolver. Acende a da Parma e liga pro Matuê.